2-8-95, bom pouso. 2-8-95. Pronto, Potter, confirmando, é o 200, conquista. Afirmo, tá pronto pra cota. Felipe 5219, autorizado, vitória da conquista, ao nível 200. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após direto conquista. O controle 120, decimal 8, aciona 5556, o trip 5219. Autorizado, vitória da conquista, 200, decola da 10, primeira curva à direita, vai da Arbor, depois direto conquista, o controle 120.8, 5556 no transponder, trip 5219. Cotejamento correto, chama pronto no pátio 3 para pushback acionamento, trip 5219. Chamada pronto para pushback acionamento, Comando Lima, Papa Mike acionado no pátio 3, pronto para início de ataque. Confirmando, decola da presente com Proa Norte ou inicia ou solicita ataques? O Lima, Papa Mike. Proa Norte, possível, senhor. Então agora passe a frequência da torre 118.95 para decolagem, Lima Papa Mike. 1895, obrigado, Lima Papa Mike. Tome, Papa Romeu, Romeu Asta Bravo. Romeu Asta Bravo, copia, Sierra Índia é com Índia. Sierra Índia é com Índia, exatamente, já está no passo 3 do acionamento. O Romeu Asta Bravo autorizado, Salvador, Sierra Índia é com Índia, 500 pés, decolagem do pátio 3 com proa norte. Em coordenação com a Torre Salvador, na frequência 118.95, o controle opera em 120.8, aciona o transponder 0165, Romeu Oscar Bravo. Romeu 0165, Romeu Oscar Bravo, liga o acionamento, vai zero único a bordo, tá livre o acionamento. Quando estiver pronto para a decolagem, reporta ainda na frequência do solo. Romeu Oscar Bravo. Quando pronto, na frequência do solo, Romeu Oscar Bravo. O Xanar 6201 no Recife, 1251 na Perna, 13325. 1251, 13325, obrigado. Papa Mike, vento 120 graus, cono 0 nós, da presente direto para o heliponto, reporte fora do solo, Lima Papa Mike. Voltará fora do solo, Lima Papa Mike. No 273, seu solo aos 49, libere a pista direita, chame solo na frequência 1219 para instruções de táxi, 1273. Direita 219, 273. Lima Papa Mike iniciando a decolagem com o Pro Norte. Afirmativo. Direto para o destino, decolado, considera a decolagem aos 49, Lima Papa Mike. 49, Lima Papa Mike. Alfa, chama para ingresso de S273. Solicita mil pés da GL, Lima Papa Mike. Um no 1000 AGL, ajuste do altímetro no 0, no 5. 1000 AGL, o Lima Papa Mike será coordenado junto ao controle. O Lima Papa Mike está livre, para 1000 pés. Livre, 1000 pés, Lima Papa Mike. A 330 da Portugal, que já finalizou o pushback no setor sul do pátio, vai iniciar o táxi em mais alguns segundos. Após a passagem do A330, inicia no 612 e chama táxi. Positivo então. Coordenação de solo após o 330, inicia o push. Lima Papa Mike, prosseguindo. Lima Papa Mike, decolado de Salvador, prosseguindo para o Helicia. Vai afastar um pouco além do Helicia por um sobrevoo na ilha de Maré. Mantendo meu pés da Gere. Sim, mantendo meu pés. Condições do Helicia, escuta permanente do controle. Lima Papa Mike. Na escuta do mesmo Lima Papa Mike. Juliette Quebec Kilo, número 1 para cópia, confirmando o Valir, estão no 1010. Aqui estamos no Afirmativo, número 1 para cópia, só 1 minuto para cópia, o Juliette Quebec Kilo. Grande Portugal, Vida 22, ready for taxi. Stand by, Portugal 022. Animado. O Uno 273 ingressa agora, Juliette, até o portão 03. Juliette, até o 03, 273. No 4 da noite, sendo indicação de chegada à Mari, desse mantenha 050. Essa decolagem é o 51. Transfere agora o controle Salvador na frequência 1208. Uma boa noite, Rubem Oscar Bravo. Agradeço, bom trabalho, está transferindo 120 agentes. Até a próxima. 5 now, Evans Victor. Manhattan, India, holding point 10810, and holding point 11895, and Canadian 1015, Portugal 022. Já está com proa do destino. Estima pouso em mais 5 minutos. Sim, segurança, confirma altitude. 500 pés. Ok, mantenha 500 pés, com suas duas escutas permanentes do controle, Romeu Oscar Bravo. Sempre na sua escuta, Romeu Oscar Bravo. Tango Juliette, Quebec Kilo, cópia. Autorizado Salvador Valença, 1000 pés, decolagem da pistão no zero, a partida da Sui Delta com curva à direita, corredor Axé. O controle opera em 1208, aciona 0127, Juliette, Quebec Kilo. Planejamento correto, Juliette Quebec Kilo, confirme o POV. O Juliette Quebec Kilo autorizado o táxi via Kilo, cruzamento da Alfa, reporta no ponto de espera da Delta. Salvador, Santa 3897, autorização Guarulhos. Santa 3897. Guarulhos, o nível 340, número 2 para cópia, aguardando. Guarda. Juliette Quebec Kilo no ponto de espera da Delta, mantenha a posição e chame a torre 118.95. Tenha um bom voo. Muito obrigado, senhor. 4 Recife, 12545, alterna 12685. Falhou um pouquinho no começo, acredito que seja para o 4206, é isso? Afirmativo, azul 4206, Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 12685, boa noite. Boa. Sim, de frequência livre para a coordenação, Romeu de Cabral. Tá, tudo bom, tá lá. Consiga. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota Bridge, up Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto 13. Decolagem pista no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Leda, após Leda voa direto Bridge. O controle opera em 118 decimal, quais são? 120 decimal 8 é o controle e o transponder é o 5565. Autorizado 360 para Guarulhos, a rota Bridge uniforme de Lula, 16, Belo Horizonte, GHZ 3. Decola da TEM, na saída da Leda Bridge, 208 é o controle, 5565 é o código, Chanel 6259. Oxané 6259, cotejamento correto, portão 09, chama pronto. Camará, obrigado. 3567, autorizado, chama táxi. Portão 3897, copia. 3897. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Bridge, UPS 16, Belo Horizonte, direto Trive, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Leda, após Leda voa direto à posição Bridge. O controle opera em 1208, aciona 5572, dando 3897. 340, São Paulo Guarulhos, decolagem da curva à direita, Leda Bridge. Santa Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, e aí rota do plano, 5572 transponde, 208 controle, 3897. Correto, confirmando da Leda após bridge, portão 05, chama pronto, o da 3897. Vai, será. Protax 3629, confio AB142, alterna Galeão, autonomia de 4 horas e 20. Agora controle, frequência no 208, Slosco da Kilo, boa noite. Boa noite, Kilo. De ponto de espera, dá 10, torre 1895, ajuste no 095, bom voo. Ajuste no 095, pátio Índia, de ponto de espera, dá 10, 1895, 3629. Sapatango, Juliette, Quebec Kilo, no meu país, corredora Serra, Porsche, cara da Barra. Quebec Kilo. Alô, trip 5219 para o táxi, 48 a bordo, está com 3 horas e 20, alternando Salvador. Trip 5219, confirma só o POB? 48. Portugal 022, Airborne S58, contacting now Salvador Departure Control 120.8. 208, thank you, Ryan, Portugal 022. Franco, boa noite, gol 1567, vamos entrar, 360 Brasília. 022, is your contact on departure, cabit level 370, book at departure. Então decola, dá 1 no 0, o 3629, a linha decola. Lima, Papa Mike na escuta. Lima, Papa Mike, confirme a sua posição. Para o táxi, tá 3567, POV 176, com fim, 3 horas e 45 de autonomia. 3567, revista táxi, pátio de alfa, ponto espera 1895, ajuste 1015, boa viagem. Pátio de alfa, 1895, 1015, 3567. Está autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Autorizado o procedimento, reportará estabilizado, 629, decola 02, chame controle no 208. Controle 1208, muito obrigado, 3629. Saída ar, boa transição LF, controle 1208, transponder 5570, 567. Cruzando agora 2000 pés para 3620. Tram 3629, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da L. Para 360 da EL, 3629. Vento 120 graus, 629. 52, 19, livre de decolagem. Obrigado pelo aviso. O portão 9, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamará táxi ou chame a 6259. Tratando de 10 km, tráfego conhecido da informal e frequência da coordenação. Boa noite. Tá. 5219, decolou 04, chame controle no 20.8, bom voo. 208, obrigado. Trip 5219, a sua escuta. Trip 5219, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, saída Arbor. 200, saída Arbor, Trip 5219. Eu Lima, Papa Mike, visual com LC. Lima, Papa Mike, livre com extra coordenação. Está presente livre, obrigado, bom trabalho e bom descanso, Lima, Papa Mike. Amém. Prossiga, TAM 3629. Possibilidade de bridge direto? Aguarde coordenação com o centro, TAM 3629, autorizado vai direto, Leda. Leda, 3629, por enquanto, obrigado, grato. Mantém o ponto de espera. 3567, mantém o ponto de espera. Valor Galeão, nível 360, rota ao piso 10, pista no zero, curva direita, da El, Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5567, voo 1601. para posicionamento. Salvador, boa noite, até 3894, estabilizado a ILR. 3894, fonte de aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, vento 120 graus, 99. Recebe pouso, até 3894, tomará trem baixado e travado. A 3567, apenas para informação, o plano decolou agora devido ao tráfego que decolou anteriormente, até fazendo a mesma subida, com performance bem inferior da aeronave do Santos. Então deverá aguardar mais alguns instantes, ok? Quatro a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Galeão, para o táxi. 259, táxi, pátio, principal, Indy Alpha, até o ponto de espera. Quando pronto, 1895, 1015, boa viagem. Pátio, Indy Alpha, ponto de espera, torre 1025, grado, uma boa, 11-61-3, 259. Salve, Salvador, para a zona 273, informação, pego. Metro 20 graus, 99. Ele pousa, cabeceiro 90, 3894. Curva direita da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5574, gol 1273. 360, confim. Apesar do 10, da 10, direita da El, Leda Bridge. 208, 5574, 273, gol. Correto, posição 3, entrando pela puxa, fundamento. Chamada agora, 273. Uma Uno, alternando 133, decimal 25. 125, Uno, 133, 25, 30, 29 graus. São 3567 ali, mantém. Ali mantendo 03567. Zero na guarda. Mudou 219, veio direto para o Vitória da Conquista. Autorizado, chama para o táxi em coordenação. Após a, né? Já passou, está autorizado. Boa noite, 3894, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3894. Graus 89. Livre decolagem, tá? 3567. 5567, decola turno 1, chame controle no 20, decimal 8. 208, graças. 1895. 1895, entrada. Oi, Salvador, boa noite, Chanel 6259, pronto, ponto 0, dando 0. O Chanel 6259 ali mantém. Ali mantém o Chanel 6259. Nível de voo 380, quando possível, voe direto, Elefa. Para o 380, direita é Elefa, ou tá 3567. Livre táxi, à sua direita, via Índia, Alfa, do ponto de espera, 1895, ajuste 9095, boa viagem. Bem-vindo, Índia, Alfa, 94, aguardo antes da Juliette, seu portão previsto é 8, está ocupado pela aeronave da Gol. Tá, sempre vai aguardar antes da Juliette, 3894. Chanel 6259, livre de decolagem, cabeceiro no 0, vento no 20 graus, 8 nós, cogindo 9 nós. Livre de decolagem no 0, Chanel 6259. O 601 ali mantém.